Fecheiro 107. Foi uma noite silenciosa. Eu conseguia ouvir as vozes e as gargalhadas altas, vindas da fogueira mais distante, onde os homens bebiam. Percebi palavras desconhecidas na voz de Jamie. Ele estava a falar francês. Será que Roger estava suficientemente perto para ouvir também? Respirei fundo. O fumo subia diretamente da fogueira, numa fina coluna branca, e o cheiro forte e adocicado do tabaco misturava-se com o cheiro do ar frio, acionando lembranças incongruentes dos jogos de futebol de Brianna no ensino secundário, odores confortáveis de cobertores de lã e garrafas térmicas de chocolate quente, fumo de cigarros a elevar-se entre a multidão. Mais ao fundo havia outras lembranças mais duras, de jovens de uniforme, à luz fraca de campos de aviação, esmagando beatas de cigarro e correndo para a batalha, deixando para trás apenas o cheiro do fumo no ar do inverno. Teo Ak Ten Yon falou, os olhos ainda nos meus, e a voz suave da rapariga foi ouvida. Conte-me esse sonho. Era mesmo um sonho que eu lhe contaria? Ou uma memória? Como aquelas, trazida à vida nas asas do fumo de uma árvore em chamas. Não importava, aqui todas as memórias eram sonhos. Contei-lhe o que pude. A memória da tempestade e do meu refúgio entre as raízes do cedro vermelho, o crânio enterrado com a pedra e o sonho, a luz na montanha e o homem com o rosto pintado de preto, sem distinção entre eles. A idosa inclinou-se para a frente, com o rosto espantado, espelhando da sua neta. Viu o porta-fogo? Perguntou a rapariga. Viu-lhe o rosto? Ela afastou-se de mim, como se eu pudesse ser perigosa. A idosa disse algo perentoriamente. O seu espanto tinha-se transformado num olhar forte de interesse. Acotovelou a rapariga e repetiu a pergunta impacientemente. A minha avó está a perguntar se lhe pode dizer como ele era e o que vestia. Nada, só uma tanga. Estava pintado. Pintado como? Perguntou a rapariga em resposta à pergunta da avó. Descrevi a pintura do corpo do homem que eu tinha visto o mais cuidadosamente que consegui. Não foi difícil. Se eu fechasse os olhos, conseguia vê-lo tão claramente como ele me tinha aparecido na encosta da montanha. E o rosto dele era preto, da testa ao queixo, concluí, abrindo os olhos. Quando descrevi o homem, a intérprete ficou claramente incomodada. Os seus lábios tremiam e ela olhava temerosa para mim e para a avó. A idosa ouvia com atenção, observando, esforçando-se para extrair sentido do meu rosto, antes que as palavras mais lentas chegassem aos seus ouvidos. Quando terminei, ela permaneceu em silêncio, com os olhos negros ainda fixos nos meus. Por fim, anuiu. Estendeu uma mão enrugada e segurou nas faixas roxas de contas, feitas de conchas, que tinha ao ombro. Myers contara-me o suficiente para eu reconhecer o gesto. As contas eram o seu registro de família. O que era dito num discurso feito por alguém a segurar as contas era como um juramento feito sobre a Bíblia. No Festival do Milho Verde, há muitos anos, a intérprete mostrou os dedos das mãos 4 vezes. Um homem chegou do norte. A sua fala era estranha, mas nós conseguíamos entendê-lo. Ele falava como Kanienga, ou talvez Onondaga, mas não nos contou qual era a sua tribo ou povoação. Apenas disse o clã, que era o Tartaruga. Ele era um selvagem, mas corajoso. Era bom caçador e guerreiro. Ah, um bom homem. Todas as mulheres gostavam de olhar para ele. Mas nós tínhamos medo de nos aproximar demasiado. Teo Ak Ten Yon Fez uma pausa por uns instantes, com um olhar distante que me fez fazer a conta. Ela já devia ser uma mulher adulta na época, mas talvez ainda suficientemente jovem para se impressionar com aquele estranho, assustador e misterioso. Os homens não tinham o mesmo cuidado. Os homens não são tão cuidadosos. Ela lançou um olhar breve e sarcástico ao Quílid, que se tornava mais e mais barulhento. Então eles sentavam-se e fumavam com ele. Bebiam cerveja de abeto e ouviam o que ele dizia. E ele falava do meio-dia até ao escurecer, e depois outra vez à noite perto das fogueiras. O seu rosto estava sempre sério, porque ele falava de guerra. Ela suspirou, os dedos segurando as contas de conchas roxas, sempre sobre a guerra. Não sobre os comedores de rãs da povoação vizinha, nem sobre os que comiam esterco de alce. Não. Nós devemos erguer os nossos machados de guerra contra os Oceroni. Devemos matá-los todos, dizia ele, desde o mais velho ao mais jovem, dos inferiores aos mais importantes. Vamos aos Cayuga. Mandemos mensageiros aos Seneca. Deixemos a Liga dos Iroqueses seguir unificada. Devemos ir antes que seja tarde demais, dizia ele. O ombro que a idosa ergueu caiu logo a seguir. Demasiado tarde para quê? Perguntavam os homens. E por que é que devemos criar uma guerra sem causa? Não precisamos de nada neste momento. Não há tratado de guerra. Isso foi antes da época dos franceses, tome nota. É a nossa última oportunidade, disse-lhes ele. Talvez até já seja demasiado tarde. Eles seduzem-nos com o seu metal. Aproximam-nos dele com promessas de facas e armas e destroem-nos por causa de panelas. Regressem, irmãos. Deixaram os anos passarem. Regressem, digo-vos, ou deixarão de existir. As suas histórias serão esquecidas. Matem-nos agora, ou eles comer-vos-ão. E o meu irmão, que era Sachem na época, e o meu outro irmão, que era chefe de guerra, disseram que aquilo era um disparate. Destruir-nos com armas, comer-nos. Os caras pálidas não comem o coração dos seus inimigos, nem mesmo em batalha. Os mais jovens ouviram. Eles ouvem qualquer um que fala alto. Mas os mais velhos olhavam para o estranho com desconfiança e nada diziam. Ele sabia, disse ela. E a idosa anuiu para enfatizar, falando quase mais rápido do que a sua neta conseguia traduzir. Ele sabia o que aconteceria. Sabia que os ingleses e os franceses lutariam entre eles e procurariam a nossa ajuda, uns contra os outros. Ele disse que essa seria a hora. Quando eles lutassem uns contra os outros, nós deveríamos revoltar-nos contra ambos e expulsá-los. Tauineo Nauira, Dente de Lontra, assim era o nome dele, disse-me. Tu vives no momento. Conheces o passado, mas não olhas para o futuro. Os teus homens dizem, não precisamos de nada nesta estação e por isso não se mexerão. As vossas mulheres acham mais fácil cozinhar numa chaleira de ferro do que fazer panelas de barro. Vocês não veem o que acontecerá por causa da vossa preguiça e da vossa ganância. Não é verdade, disse-lhe. Não somos preguiçosos. Raspamos pele, secamos carne e milho, retiramos o óleo dos girassóis e colocamo-lo em jarros. Nós preparamo-nos para a próxima estação, sempre. Se não fizéssemos isso, morreríamos. E o que é que as panelas e as chaleiras têm a ver com isso? E ele sorriu ao ouvir isto, mas os seus olhos estavam tristes. Ele nem sempre era cruel comigo. Os olhos da jovem voltaram-se para a avó neste momento, mas depois desviou o olhar, voltando a olhar para o colo. Coisas de mulher, disse ele, e abanou a cabeça. Vocês pensam nas coisas para comer, O que vestir? Nada disso importa. Os homens não pensam nessas coisas. Você pode ser Odeen ou Saoné e pensar isso? Perguntei-lhe. De onde vem para não se importar com o que as mulheres pensam? Ele abanou a cabeça de novo e disse: Você não vê muito longe. Perguntei-lhe até onde ele via, mas ele não me respondeu. Eu sabia a resposta e a minha pele arrepiou-se, apesar do calor da fogueira. Eu sabia muito bem até onde ele via e como era perigoso o que ele via, daquele precipício em particular. Mas nada do que eu disse ajudou, continuou a idosa. Nem o que os meus irmãos disseram. Dente de Lontra ficou mais zangado. Um dia ele fez a dança da guerra. Estava pintado, os braços e as pernas riscados de vermelho, e cantava e gritava pela povoação. Todos saíram das suas casas para assistir, para ver quem o seguiria. E quando ele acertou o machado na árvore da guerra e gritou que fora buscar cavalos e roubar o Shawnee, vários jovens seguiram-no. Eles ficaram um dia e uma noite e voltaram com cavalos e scalpes. Scalpes brancos. E os meus irmãos ficaram zangados. Aquilo traria soldados do forte, segundo eles, ou grupos vingativos das colónias da linha de tratado, de onde eles tinham trazido os scalpes. Dente de Lontra respondeu corajosamente que esperava que isso acontecesse. Assim, nós seríamos forçados a lutar. E disse claramente que lideraria tais ataques de novo, uma e outra vez, até toda a terra estar envolvida e nós vermos que as coisas eram como ele dizia, que deveríamos matar os Osseroni ou morreríamos. Ninguém conseguia detê-lo para que não fizesse o que dizia. E alguns dos jovens tinham o sangue quente. Eles se diluíam independentemente do que disséssemos. O meu irmão, o Sachem, abriu a sua tenda de medicina e chamou o grande tartaruga para aconselhá-lo. Permaneceu na tenda um dia e uma noite. A tenda abanava e tremia e ouviam-se vozes de lá e as pessoas sentiram medo. Quando meu irmão saiu da tenda, ele disse que Dente de Lontra tinha de sair da povoação. Ele faria o que queria, mas não permitiríamos que ele nos trouxesse a destruição. Ele causava desarmonia entre as pessoas. Tinha de ir-se embora. Dente de Lontra ficou ainda mais zangado. Ficou de pé, no centro da povoação, e gritou até as veias do pescoço ficarem salientes e os olhos vermelhos de raiva. A rapariga falou mais baixo. Ele gritava coisas horríveis. Depois calou-se. E nós sentimos medo. Disse coisas que nos aterrorizaram. Até mesmo os que o seguiram tinham medo dele. Ele não dormia nem comia. Durante um dia inteiro e uma noite inteira, e durante todo o dia seguinte, ele continuou a falar, andando pela povoação, parando nas portas das casas e falando até as pessoas o afastarem. E partiu, mas voltou várias vezes. Ele partia, escondia-se na floresta e voltava à noite, magro e faminto, com os olhos a brilhar, como os de uma raposa, sempre a falar. A sua voz enchia a povoação à noite e ninguém conseguia dormir. Começámos a perceber que ele tinha um espírito maligno dentro dele. Talvez fosse Atataró, de cuja cabeça Yawata alisava as cobras. Talvez as cobras tivessem ido ter com aquele homem à procura de abrigo. Por fim, o meu irmão, o chefe de guerra, disse que aquilo tinha de acabar, que ou ele partiria ou nós o mataríamos. Teuactenion fez uma pausa. Os seus dedos, que tocavam as contas de concha sem parar, como se ela tirasse forças delas para contar a sua história, estavam quietos. Ele era um forasteiro, disse ela suavemente. Mas ele não sabia que era um forasteiro, acho que nunca percebeu. Do outro lado da casa grande, a festa da bebida estava animada. Todos os homens estavam a rir, balançando-se de um lado para o outro com alegria. Eu ouvia a voz de Emily, mais alta, a rir-se com eles. Teu Actenion olhou para eles, franzindo ligeiramente o senho. Um arrepio subia e descia pela minha espinha. Um forasteiro. Um índio, pelo rosto, pelo modo de falar. A fala ligeiramente estranha. Um índio com dentes prateados. Não, ele não percebera. Afinal, pensou que eles eram o seu povo. Sabendo que o futuro lhes reservava, ele chegara para tentar salvá-los. Como poderia ele pensar que eles pretendiam fazer-lhe mal? Mas pretenderam. Despiram-no, disse Teuactenion, com uma expressão distante. Amarraram-no a um poste no centro da povoação e pintaram-lhe a cara com uma tinta feita de fuligem e galhos de carvalho. O preto é para a morte. Os prisioneiros que estão à espera de ser mortos são sempre pintados de preto, disse a rapariga. Ergueu uma sobrancelha ligeiramente. Sabia disto quando encontrou o homem nas montanhas? Neguei, abanando a cabeça, muda. A opala estava quente na palma da minha mão, molhada de suor. Eles tinham-no torturado durante um tempo. Espicaçaram seu corpo nu com paus afiados e depois com brasas para que as bolhas se formassem, rebentassem e a pele ficasse em carne viva. Ele aguentou bem isso, sem gritar, e isto satisfazia-os. Ele ainda parecia forte. Por isso deixaram-no durante a noite ainda amarrado ao poste. De manhã ele tinha sido embora. O rosto da idosa era misterioso. Se ela se sentia satisfeita ou aliviada, ou abalada com a fuga, nunca ninguém iria saber. Eu disse-lhes que não deveriam ir atrás dele. Mas o meu irmão disse que não adiantaria. Ele só voltaria outra vez, se nós não finalizássemos a questão. Então, um grupo de guerreiros tinha deixado a povoação atrás de Dente de Lontra. Como ele estava a sangrar muito, não deveria ser difícil encontrá-lo. Eles perseguiram-no para sul. Acreditavam que o apanhariam, uma vez e outra. Mas ele era forte. Corria. Durante 4 dias, eles seguiram-no. E finalmente apanharam-no num arvoredo de faias pretas, sem folhas, na neve e com os galhos brancos como ossos de dedos. Ela viu a pergunta nos meus olhos e anuiu. O meu irmão, o chefe de guerra, estava lá. Ele disse-me depois. Ele estava sozinho e desarmado. Não tinha hipótese e sabia disso. Mas mesmo assim enfrentou-os e falou. Mesmo depois de um dos homens lhe ter batido na boca com uma massa, ele continuou a falar, com a boca a sangrar, cuspindo palavras com os dentes partidos. Era um homem corajoso, disse ela, pensativa. Não implorou. Disse-lhes as mesmas coisas que já tinha dito antes. Mas o meu irmão disse que desta vez foi diferente. Antes ele tinha sido intenso. A morrer era frio como a neve, e por serem tão frias, as suas palavras aterrorizaram os guerreiros. Mesmo quando o forasteiro estava morto na neve, as suas palavras pareciam continuar a soar aos ouvidos dos guerreiros. Eles deitavam-se para dormir, mas a voz dele aparecia-lhes nos sonhos, impedindo-os de dormir. Vocês serão esquecidos, dizia ele. As nações de iroqueses deixarão de existir. Ninguém contará as vossas histórias. Tudo o que vocês são e já foram ficará perdido. Eles encaminharam-se para casa, mas a voz dele seguia-os. À noite não conseguiam dormir por causa das palavras do mal nos seus ouvidos. Durante o dia ouviam gritos e sussurros vindos das árvores ao longo do caminho. Alguns deles diziam que eram apenas corvos a chamar, mas outros diziam que não, que eles o ouviam perfeitamente. Por fim, o meu irmão disse que era óbvio que aquele homem era um feiticeiro. A idosa olhou para mim astutamente. Je suis une sorcière, dissera eu. Engoli em seco e levei a mão ao amuleto no meu pescoço. O meu irmão disse que deveríamos cortar-lhe a cabeça. Assim ele deixaria de falar. Então eles voltaram e cortaram-lhe a cabeça e amarraram-na aos galhos de um abeto. Mas quando dormiam à noite ainda ouviam a voz dele e acordavam com o coração em pânico. Os corvos tinham-lhe arrancado os olhos, mas a cabeça ainda falava. Um homem muito corajoso disse que pegaria na cabeça e a enterraria muito longe. Ela sorriu brevemente. Esse homem corajoso era o meu marido. Ele embrulhou a cabeça num pedaço de pele de veado e partiu com ela para o sul. E a cabeça ainda falava debaixo do seu braço durante o tempo todo. Então ele colocou protetores de cera de abelha nos ouvidos. Por fim ele viu um grande cedro vermelho e soube que ali era o lugar, porque o cedro vermelho tem um espírito forte de cura. Então ele enterrou a cabeça debaixo das raízes da árvore e tirou a cera dos ouvidos. E não ouviu mais nada, além do vento e da água. Voltou para casa e nunca mais ninguém disse o nome de Dente de Lontra nesta povoação, desde aquele dia até hoje. A rapariga terminou olhando para a avó. Evidentemente, isto era verdade. Ela nunca tinha ouvido esta história. Engoli em seco e tentei respirar. O fumo tinha parado de subir enquanto ela falava. Acumulava-se numa nuvem baixa e o ar estava inundado por um perfume narcótico. As risadas do grupo que bebia tinham diminuído. Um dos homens levantou-se e a cambalear foi lá para fora. Outros dois deitaram-se de lado ao pé do fogo, meio adormecidos. E isto? Perguntei segurando a opala. A senhora viu? Era dele? Teoaktenion esticou o braço como se fosse tocar na pedra, mas recuou. Há uma lenda, disse a rapariga, sem tirar os olhos da opala. Serpentes mágicas carregam pedras na cabeça. Se matar uma serpente destas e tirar a pedra, ela dar-lhe-á grande poder. Ela mexeu-se e eu não tinha dificuldade em imaginá-la com o tamanho da serpente que poderia carregar uma pedra como aquela. A idosa falou de repente, fazendo um meneio de cabeça para a pedra. A rapariga sobressaltou-se, mas repetiu as palavras obedientemente. Era dele, disse ela. Ele chamava-lhe a sua Ticabá. Olhei para a intérprete, mas ela abanou a cabeça. Ticabá, disse ela, pronunciando com clareza. Não é uma palavra inglesa? Abanei a cabeça a negar. A história terminou, a idosa recostou-se nas peles e observou-me com atenção. Olhava para o amuleto que eu tinha ao pescoço. Por que é que ele lhe deu isto? Ela fez um meneio de cabeça para a minha mão. E os meus dedos fecharam-se sobre a opala num reflexo. Não sei, disse eu. Mas ela apanhara-me desprevenida e eu não tive tempo de preparar o meu rosto. Ela lançou-me um olhar forte. Ela sabia que eu estava a mentir, claro. Mas como é que eu lhe podia dizer a verdade? Dizer-lhe o que Dente de Lontra, fosse qual fosse o seu nome verdadeiro, tinha sido. Ainda mais que as suas profecias eram verdadeiras. Acho que ele era parte da minha família, disse eu por fim, pensando no que Pollyanne me dissera a respeito dos fantasmas dos ancestrais de uma pessoa. Era impossível saber de onde ou de quando ele viera. Eu acreditava que ele devia ser um ancestral ou um descendente, se não meu, de alguém como eu. Até o Actaeon endireitou-se ao ouvir isto e olhou para mim espantada. Lentamente o olhar desapareceu e ela anuiu. Ele mandou-a a mim para ouvir isto. Ele estava errado, disse ela, confiante. O meu irmão disse que não devemos falar dele. Devemos deixar que ele seja esquecido. Mas um homem não é esquecido enquanto houver duas pessoas na Terra. Uma para contar a história, a outra para ouvi-la. Assim? Ela estendeu o braço e tocou-me na mão, tendo cuidado para não tocar na pedra. O brilho nos seus olhos escuros e úmidos podia ser devido ao fumo do tabaco. Sou uma, você é outra. Ele não foi esquecido. Fez um gesto para a rapariga que se levantou silenciosamente e nos trouxe comida e bebida. Quando finalmente me levantei para voltar à casa grande, onde estávamos abrigados, olhei para o grupo que bebia. O chão estava forrado, com corpos a ressonar, e o barril estava vazio, tombado de lado. Duas Lanças estava deitado de costas, com um sorriso tranquilo, a marcar-lhe as rugas do rosto. A rapariga, Ian e Jamie, já não estavam ali. Jamie estava lá fora à minha espera. A sua respiração elevava-se branca no ar da noite e os cheiros a whisky e tabaco exalavam do seu tartan. Parece que te divertiste, disse eu, agarrando-lhe o braço. Algum progresso? Acho que sim. Caminhámos lado a lado pela grande clareira central até à casa onde estávamos acomodados. Correu tudo bem. Ian estava certo. Abençoado seja. Agora que eles viram que este pequeno Kilith não causou problema nenhum, acho que talvez estejam dispostos a negociar. Olhei para a fileira de casas com nuvens flutuantes de fumo e o brilho das fogueiras que se via das saídas de fumo e das portas. Estaria Roger numa delas agora? Contei automaticamente como fazia todos os dias. 7 meses. O solo estava a descongelar. Se fizéssemos parte da viagem pelo rio, talvez pudéssemos fazer a viagem num mês, 6 semanas no máximo. Se partíssemos logo, teríamos tempo. E tu, Sassenach? Parecias estar a ter uma conversa muito interessante com a idosa. Ela sabia alguma coisa dessa pedra? Sim, vamos entrar, vou já contar-te tudo. Ele ergueu a pele da entrada e eu entrei, com a opala na mão. Eles não sabiam como ele a chamava, mas eu sabia. O homem chamado Dente de Lontra, que tinha vindo criar guerra, salvar uma nação com dentes prateados. Sim, eu sabia o que era a Ticketback. A sua passagem de regresso, não usada. O meu legado.